Você não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim colhido à música e à saudade. Mas vamos nós com música nesta pedida de todos os domingos. Nós vamos atender agora ele que reside na Vila Piauí, lá em São Paulo, a nossa Supercap. Ele que é funcionário da Rádio Capital, AM, em 1040 kHz, lá na nossa Pauliceia Desvairada, ele que é o nosso gentil ouvinte, o senhor Antlonique Avedizem, da Vila Piauí e da Rádio Capital em São Paulo. Ele gostaria de ouvir nesta manhã de domingo, com Zé do Norte, composição adaptada pelo Zé do Norte, música que fez muito sucesso no filme O Cangaceiro, Mulher Randeira. Vangiorico talentosa, Vangiorico comparece e canta do Hernani Braga a composição São João da Jarão. Tudo isso para ele que é radialista da Rádio Capital em São Paulo, ele que reside a Vila Piauí, na Supercap, o nosso gentil ouvinte, senhor Antlonique Avedizem, que está em nossa sintonia, ainda quer ouvir com Cliractan Arranjo Astor Silva, do Luiz Soberano, Enlouqueci. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer venda, eu te ensino a namorar. Mulher de cangaceiro não tem medo de careta, quando vê a coisa preta sai rolando pelo chão. Solta o dedo no gatilho, bota fogo no sertão. Tenente perde a patente, coronel perde o galão. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer venda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer venda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. Cangaceiro não tem medo de careta, quando vê a coisa preta sai rolando pelo chão. Solta o dedo no gatilho, bota fogo no sertão. Tenente perde a patente, coronel perde o galão. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer prenda, eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer prenda, eu te ensino a namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer prenda. Música. gaita, quando toca, toca, bate nela. Todos anjerejos tocam gaita, tocam cantarando aqui na terra. Lá no centro, em toda a avenida erguida, tem xarope, xarope escorregou. Agarrou-se, arrou-se meu vestido lindo, deu uma precarega e me deixou. Maria, tu vai ao baile, tu leva o chale e vai chover. E depois de madrugada, ai, ai, toda molhada, ai, ai, tu vai morrer. São João, tararam, tem uma gaita, tararaita, quando toca, toca, bate nela. Todos anjarajos tocam gaita, tararaita, tocam tantararão aqui na terra. Lá no centro, em toda a avenida erguida, tem xarope, xarope, escorregou. Agarrou-se, arrou-se meu vestido lindo, deu uma precarega e se rasgou. Maria, tu vai passar isso, eu vou te dar isso, os parabéns. Vou te dar isso, uma prenda, ai, ai, saia de renda. E dois vinténs. Ai, ai, ai. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Desde que te vi, meu amor, vem, vem me consolar. Minha vida é tão vazia, estou cansado de sofrer, não posso mais amar. Cansado de sofrer, não posso mais amar. Sinto uma dor no meu peito. Só você poderia dar jeito. Enlouqueci desde que te vi. Meu amor, vem. Minha vida é tão vazia, estou cansado de sofrer, não posso mais amar. Eu sinto, bababá. Um Jardim, um coreto à música e à saudade em seu 14º ano consecutivos, agora pela Rede USP de Rádio. Nós vamos atender na audição vindoura este simpático casal da cidade de Jarinu. Alô, alô, cidade de Jarinu. Dona Maria Estela e senhor Osmar Martins Serione. Portanto, na audição vindoura, o seu e-mail, o e-mail de vocês, será atendido. Nós também vamos atender com muito atraso, mas com muita, mas muita satisfação mesmo, a cartinha da Rua Georgia. Lá em São Paulo, a remetente Dona Miriam Rafaeli, que quer homenagear a sua querida mamãe. Portanto, Dona Miriam Rafaeli, para as senhoras, Dona Mamãe, nós vamos fazer com que o seu pedido seja atendido com muito carinho e satisfação na audição vindoura agora do próximo domingo. Alô, alô, Dona Miriam Rafaeli. Mas vamos nós com música. Vamos sim. Nós vamos atender ao senhor Armando Jaime Barroso. Ele está em nossa sintonia. Ele também reside em São Paulo. Aliás, a audição em São Paulo vem crescendo. Para satisfação nossa, ele reside no bairro Jardim Helena. E ele nos manda um amável e-mail dizendo que suas amizades, seus familiares, todos ficam a ouvir um jardim, um coreto, a música e a saudade. Muito obrigado, senhor Armando Jaime Barroso, lá de São Paulo, que quer homenagear a nossa Superbi com esta composição do Alvarenga, com Alvarenga e Ranchinho e São Paulo. Para ele, o senhor Armando Jaime Barroso, que é paulistano, está em nossa sintonia. Patrício Teixeira, que gravação antológica maravilhosa. Patrício Teixeira desfilando, cantando do Pixinguinha Gavião Calçudo. Da madrugada, das campinas verdejantes, coberta pela geada. Ê, ê, ê, São Paulo, ê, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. Ê, ê, ê, São Paulo, ê, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. São Paulo do céu azul, das noites enluaradas, das lindas manhãs de sol, ao raiar da madrugada. Ê, ê, ê, ê, São Paulo, ê, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Ê, ê, ê, ê, São Paulo, ê, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Das campinas verdejantes, coberta pela geada. Ê, ê, ê, ê, São Paulo, ê, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Ê, ê, ê, ê, São Paulo, ê, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. amor. O gavião malvado bateu asa, foi com ela e me deixou. Chorei, porque fiquei sem meu amor. O gavião malvado bateu asa, foi com ela e me deixou. Quem tiver mulher bonita, esconda do gavião. Ele tem unha comprida, deixa os maridos na mão. Mas viva quem é solteiro, não tem amor nem paixão. Mas vocês que são casados, cuidado com o gavião. Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Mas ela está em nossa sintonia curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Cartaz matinal de todos os domingos pela Rede USP de rádio em São Carlos, em São Paulo e Ribeirão Preto. Julinho, vamos para mais um intervalo e na volta conosco Jamelão, Nara Leão e Vicente Celestino.